No canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Silêncio, o silêncio faz um grito e o corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados. Os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa Catedral do Fado aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e estou consigo para 30 minutos de alma portuguesa aqui neste espaço dedicado totalmente ao fado, ao tesouro lusitano que é o nosso fado. Acompanhada, claro está, estou eu aqui pelos nossos fados, pelos nossos fadistas, os nossos guitarristas, guitarras, violas e, claro, os nossos poetas. Convido-o a ficar connosco durante estes 30 minutos e ouvir grandes momentos do fado tão lusitano. Vamos começar com Gaivota, na voz de Carlos do Carmo. Logo depois, ficamos com o fado trazido por Alexandra, Amor Maior. E terminamos esta nossa primeira seleção com Fernando Maurício, que nos traz Tão Mentirosa. São três fados, três vozes muito diferentes, que ficam nos próximos minutos aqui na sua Catedral do Fado. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia, perfeito meu coração. Se um português marinheiro dos sete mares andaria, fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho ao meu olhar se lançasse. Que perfeito coração no meu peito bateria. Nessa mão onde cabia, perfeito meu coração. Se ao dizer adeus à vida, as aves todas do céu me descem na despedida, thank you.

palavras, a jura tinhas feito, é verdade, confirmada nesta vida. E felizmente, quem mente por tudo e nada, quanto mais jura mais mente. Quem mente por tudo e nada, quanto mais jura mais mente. Trago mais três fados, mas antes quero relembrar-lhe que pode fazer o seu pedido através da nossa box de comentários em canal2.radioantenaweb.info ou então pode fazer através do nosso já conhecido e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Quer pedir o seu fado? Então já sabe que o pode fazer e é um prazer enorme para nós trazermos aqui aquilo que é o seu gosto. Vamos prosseguir com mais três fados e mais três fadistas. Ficamos agora com Camané, que nos traz Uma Vez Que Já Tudo Se Perdeu. Logo depois, ficamos com Remorso, na voz de Alfredo Marceneiro. E terminamos com Saudade dos Santos, que nos traz Não Te Importes Do Que Dizem. Mais três fados, mais três fadistas, aqui na sua Catedral do Fado. O meu Deus,

te importes do que dizem. Escuta, sou tua. Se te falarem de mim, não creias, sou tua. Vou dizer-te a todo instante. Voltei para as despedidas, mas voltarei na próxima semana, no próximo sábado e no próximo domingo, entre as 12 e as 12h30, para mais Catedral do Fado, para lhe trazer mais fado tão português. Vamos terminar esta nossa emissão, claro está, como já vem sendo habitual, com três fados. Mas antes disso, relembro-lhe que pode fazer os seus pedidos para geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em canal2.radioantenaweb.info na nossa box de comentários. Terminamos então assim a nossa emissão com Fado do Solar, da Hermínia. Ora bem, fado trazido na voz de Hermínia Silva. Logo depois ficamos com Rosa Livre na voz de Maria Armanda e terminamos com Fado dos Fados na voz de Amália Rodrigues. São três senhoras que terminam a nossa emissão de forma inigualável. Fique bem, tenha o resto de um ótimo domingo, acompanhe todas as emissões do Canal 2 e fique com aquilo que temos de melhor para lhe oferecer. Muita programação variada. Da minha parte é tudo, desejo-lhe uma ótima semana e até ao próximo sábado. Tenho um solar com lareira, quatro frascaraboas, um castelo. Pois tem grão-mestre e caldeira, picheis, varaz e cotão. Escudas não faltam nem espada, não falta nada, vejam patifes. Caldeira para cá, aldeirada, rampa dobrada e cutelo para os bichos. Ai, se ver a voz que Deus tem, volta ao meu lado que tens razão. No meu solar, minha mãe, canta-se um fado que é que nem pão. Oh, Zé, vem ver os brasões. Cará, pluma, pagas depois. Há vinho, fado e canções. Vem ouvir uma a beber nós. Oh, Zé, vem ver os brasões. Cará, pluma, pagas depois. Há vinho, fado e canções. Vem ouvir uma a beber nós. Cá nos salões de Sancé, gente, bebe sumo de parra. O velho fado percebe, sai ao som da guitarra. Mas é solar, não é tasca, não estou à rasca, estou no que é meu. Não é mesmo a Márcia Condensa, está de aparência mais nobre do que eu. Ai, se ver a voz que Deus tem, volta ao meu lado, tem razão. No meu solar, minha mãe, canta-se o fado, que é que nem pão. Oh, se vem ver os brasões. Garapo, não apagas depois. Há vinho, fado e canções. Vem ouvir uma a beber nós. Oh, Zé, vem ver os brasões. A garapo, não apagas depois. Há vinho, fado e canções. Vem ouvir uma a beber nós. Vermelha do sangue vivo dos que viveram sem medo, todos que viveram sem mim. Lança, menina, em abril, em maio, lança, mulher. Lança, menina, em abril, em maio, lança, mulher. Caia em setembro a frio, em março a cria colher. Setembro a frio, em março a cria colher. Lança livre, nos campos da minha terra. Lança livre, nos campos da minha terra. Um flor de sangue que redime soldados do fim da guerra. Flor de sangue que redime soldados do fim da guerra. Rosa livre, rosa livre, a gritar num tempo novo. Rosa livre, a gritar num tempo novo. Rosa cada vez mais livre, o peito aberto do povo. Rosa cada vez mais livre, no peito aberto do povo. Desgraça. grito.